A paz do Senhor. Jesus é maravilhoso. Há um hino que diz: há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Ele me proporcionou um fim de semana maravilhoso. Levei minha esposa para ouvir um cantor, que ele fez uma música para sua amada que diz: eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Voltamos para casa, era aniversário do meu genro, comemoramos com alegria, mas no dia seguinte, dia 20 de abril, levamos nossa filha Carol para a maternidade e ali ela deu à luz a minha linda netinha Sofia. Se eu chorei ou se eu sorri, o importante é que emoções eu vivi. Jesus é maravilhoso. Estou pensando nisso. Deus te abençoe e até amanhã.